Servidores da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu apreenderam 6 veículos que estavam carregados com volumes de mercadorias contrabandeadas e cigarros oriundos do Paraguai. A ação foi durante a madrugada de ontem. A apreensão ocorreu durante diligências às margens do Rio Paraná, em portos clandestinos na região do bairro Vila Portes e Jardim Jupira. Além dos veículos, foram apreendidas caixas de cigarros oriundas do Paraguai que estavam depositadas em uma casa abandonada no Jardim Jupira. Os automóveis, os cigarros e as mercadorias apreendidas foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos de praxe. A assessoria de imprensa da Polícia Federal informou que não houve presos durante esta ação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.